esa peciña de música servirnos para un bocadillo de descanso de la gorxa, botar un poco de agua para aclarar a garganta. Bueno, seguimos, ya nos quedan muy poquillos minutos para poder rematar el programa, pero danos tiempo para poder pedirle a nuestro convidado especial de hoy, Américo, que nos adiante un chusquillo. Ya nos dijo algo con respecto a las brandas y a esa cosa especial que tienen ahí no Castro. Ora, as brandas e as invernadas é realmente algo único. Poderemos falar um pouco dos vaqueiros da alçada, que faziam qualquer coisa partida, mas o que nós fazemos é duas casas onde estamos numa parte do ano, nove meses numa, três noutra, que às vezes se prolongava, ou seja, mudávamos com todo. Mudávamos, que era para aproveitar melhor os terrenos e fugir às intempéries, que nas partes altas é de nevadas grandes, e dias como hoje, por exemplo, nos lugares das brandas, foi dia mal. Abaixo, a coisa é melhor, estão mais amarrados, no meio das carvalheiras, etc, etc. Ou seja, é um tipo de ocupação de espaço único. E aproveitar também para poder também explotar as plantações gandeiras de um jeito ou de outro diferente, não é? Claro, porque o clima era agreste, e uma forma de aproveitar a pastagem e fugir aos invernos, não é? Era baixar ao vale e esconder-se um pouco mais abaixo, não é? Castro é um sítio muito particular, porque foi um concelho durante séculos, com muita gente. A Raia, Castro é muito rico devido à Raia, que é um castelo anterior à nacionalidade portuguesa, o castelo, e claro que beneficiou sempre de estar na Raia, na imigração, no contrabando. Estar na Raia sempre uma vantagem. Quando as coisas não estão bem de um lado, muda-se para o outro. Quando não estão bem do outro, ou seja, há duas opções, não é? Há duas opções. E claro que era um concelho isolado e tinha muitas ligações aos lugares galegos. A língua era quase igual. Nós continuamos a falar um galego ao português, com muitas palavras ainda arcaicas. Nós, por exemplo, dizemos beijão, não dizíamos obrigado, dizíamos beijão mesmo. Ou seja, é a mesma gente com a linha divisória que fizeram os poderosos da Lisboa e de Madrid, não é? Mas a gente tem a mesma cultura, os mesmos hábitos, e claro, todos tentaram ajudar, e havia redes de grande entreajuda. Por exemplo, trasteiros que foram para a América do Sul, redes galegas, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, em Castro Moreiro, estiveram passaram dezenas de refugiados, porque nós acolhíamos quem fugia e quem estava na desgraça, não é? Sim. Uma solidariedade enorme. Tenho a certeza que, se fosse ao contrário, era exatamente igual. Porque a pessoa, quando os momentos são maus, ajuda-se uns aos outros, não é humano, não é? Não é humano. Sim, sim. Na Raia, a Raia tem essa vantagem de podermos desfrutar de dois países, quase. Claro. Sim. Sim. Um de montanha e outro de vale. Sim. Castro, que tinha, era muita gente, era raro. É muito difícil encontrar uma comunidade tão fechada que chegou às 2.000 pessoas. Muito isolada, obviamente. 2.000 pessoas isoladas, quase todos a casar-se entre eles, não é? Durante alguns séculos, criou uma identidade muito forte, não é? Muito forte, e grande entreajuda, ou seja, a comunidade tem que viver quase sozinha, digamos assim. É claro que estar à beira da Raia sempre foi vantagem, sempre. Sempre. E... Ya que falamos de Raya, hai unha cousa que tamén ten sofriu moitísimo o Castro Libreiro e esa zona da emigración. E casi toda a xente tiña moito que ver, ou polo menos a documentación que temos é que emigraban todos, casi todos a Francia. E precisamente Xurxo Souto falou-nos de ese traballo que presentou aí Castro Libreiro con dun gran personaje que tamén tocaba con Cercino, ¿no? Sí, Zindo. Castro Libreiro sempre na zona prove, porque não tinha. A batata chega no século XIX, não há milho, não há maíz, não há milho, só há batata e centeio. No fundo só havia centeio, não há vinho. E então, os homens sempre emigraram. Emigraram para a Espanha durante séculos. A imigração para a França dá-se no início, antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial em grande escala, e claro que depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a imigração para a França é só do século XX, digamos assim. Porque até aí era para a Espanha. Por exemplo, os óbitos de Castro Moreiro, há montes de castelhos a morrerem, até Madrid e até Salamanca. Uhum. Há muita gente, muitos castelhos a morrer aí, porque havia no final do verão, depois dos trabalhos agrícolas, umas centenas de homens saíam de Castro Libreiro, umas centenas, talvez 4 centenas, 5, porque a partir dos 13 anos já emigravam. E essa imigração era feita, e depois, quando aparece o comboio na Espanha, permite que eles se desloquem ainda mais facilmente. Mas a certidão de óbito, quando nós consultamos a certidão de óbito, por exemplo, alguém que morre em Madrid, os amigos, os colegas enviam essa informação à família e a família dá conta ao padre e o padre assenta ao óbito onde ele morreu. Uhum. Nós conseguimos ter aí provas dessa imigração. Uhum. É brutal. Por exemplo, na zona de Salamanca morrem muitas pessoas. Sim. Porque estão ali imigrados, tem que ganhar a vida, não é? E tem filhos, há muitos filhos, e a imigração é para a Espanha. Depois, claro, chegaram a virar-se para a América do Sul, até ao Brasil, depois, no Brasil, mas a França é recente. E havia alguns que trabalhavam mesmo na Galiza, alguns recentes, um século. Pois. A pandemia que tivo precisamente esa zona foi a emigración, porque sí. Despovou toda esa zona que a deixou una, pois, eso, ainda máis pobre do que era, ¿no? A desertificação do interior em Portugal é grave. Nos últimos 50 anos acentuou-se. Sim. A inflação da vida, não é? Nós, quando eu era pequeno, pouco se comprava, ou quase nada. Hoje em dia temos uma sociedade de consumismo, não é? E agora, o que está a acontecer em Castro Libreiro? O turismo, algum turismo e alguma criação de gado, que também fixa algumas famílias. Porque senão é muito difícil sobreviver. Ainda muito tem reformas da França, tem pensões da França, isso também do lado galego, é igual. Permitem-lhe viver ainda um final de vida bom, digamos assim. Então, as mais novas estão no estrangeiro ou nas cidades. O panorama é igual, eu ando muito no Laboreiro, na zona galega, porra, aqueles lugares todos, aquelas aldeias todas, a Soreira Galega, Gorgo, Monte Redondo, Geste Vaz, Banguesas, até Randi, eu faço mais ou menos aquilo todo. Sim. E o panorama é o mesmo. É o mesmo. Empobrecido também, quase desértico, como vocês dizem. Claro. Para nós é um prazer extraordinário falar com você. Já temos o seu contacto e procuraremos outro programa que dedicaremos a estudar un poquinho máis esa zona, que nos axudará vostede a coñecer mellor. Seguro que darán que os nosos ointes estarán encantados de saber algo máis. Convidamos para concretamos que concertamos que para outro momento chamaremolo e faremos o posible para non sei, coñecer algo máis desa zona. Vale. Eu queria gostem de conhecer Emílio, Armando e tu, Júlio. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial a ti, Júlio, e a Manuel Ribeiro, porque o meu testemunho sobre José Lamela é muito singelo, é sentido, porque as poucas vezes que nos encontramos havia uma grande empatia, o diálogo e eu falávamos muito facilmente de qualquer tema, e o meu muito obrigado, porque é mesmo um gosto. Apesar de eu não ser um amigo pessoal dele, não conheço José Lamela, família, político, trabalhador, não. Eu conheço José Lamela, o homem da raia, o homem cultural, um muito homem bem. Afável, simpático, boa pessoa. Notava-se logo por o ar que respirava que era boa pessoa. Claro. E era um gosto falar com ele. Infelizmente, as oportunidades não foram tantas assim. Muito bem. Agradezco. Un abrazo a todos. Emilio, que gracias. Queda un minutinho. Hasta otro programa. Hasta la próxima. Muy bien, pues como digo siempre las mismas palabras, que a noite desexo vosso descanso y a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven. Chao. Chao.